bom dia amigos ouvintes, cá estou novamente com vocês. Uma excelente manhã neste manhã de sábado 28 de junho, já minha gente, é verdade. Tudo bom para vocês? Uma excelente manhã de sábado, bem quentinha. É, está calor, mas está no tempo dele, minha senhora, minha gente. Claro, precisamos de calorzinho também, bem sei que é um bocado um pouco quente, mas é assim, é tempo dele, é tempo do calor e precisamos dele, porque para a semana já há umas chuveiritas e é verdade que já não estamos contentes quando chove. Então que fique este tempo bonito e com bom calor para podermos aproveitar dos bons momentos do verão, não é assim? Claro que sim. Tudo bom para vocês então nesta manhã? Vamos passar o melhor da música portuguesa, passar as boas músicas e, por que não, dois dedinhos de conversa com vocês do outro lado, claro que sim. E do meu lado também queria então agradecer e falar daquele enorme festival que há 8 dias lá estávamos. Passou num instante, parece que já temos saudades daquele cantinho. É verdade, morámos lá durante 4 dias, mas bem que bem que faz viver lá fora e muito bom, bem agradável. E na verdade gostaria de deixar aqui a minha mensagem a todos aqueles que ajudaram, que contribuíram. Estava muito calor e tudo foi possível, claro que sim. Como se diz em francês, on n'est pas en sucre, on ne fond pas, e bem não. Bem equipadinho, chapéu na cabeça e muita água. Tudo se faz, não é assim? Claro que sim. O resultado estava cá e, na verdade, um excelente festival. Passou-se tudo muito bem. Nós, Conselho de Administração, estamos muitíssimo contentes com o resultado. É isso que conto e vocês do outro lado também, porque as palavras da amizade e as palavras do reconforto foram muitas e vocês muito nos apoiaram. Isso que é mais importante. Música. De seguida, claro, vamos ficar na voz da Cláudia Nayara. Portugal a bailar. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Vai durar uma semana.

Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. De seguida vamos ficar na voz de Ana Bacalhau e Cláudia Pascoal, Imperial e Fino. Sim, senhora. Ainda é cedo, claro que sim. Vamos lá a esta dica das boas palavras do norte, do sul, de onde for. Ora lá. Diz que não tens qualquer sotaque, isto não é o ataque, mas tens falta de noção. E depois diz, para não ser de surpresa, eu te ponto às 18 para marcar a reunião. Olha quem fala, tu dizes à minha beira, com pronúncia da ribeira, quando estás ao pé de mim. Dizes, pega em vez de toma, dizes, bufa em vez de sopra. Olha, e anda, gola e alta e coisa assim. Imperial é fim. Ténis é sapatilha, bica, cimbalina, chicle é pastilha, moqueta, cadeado e capuz, carapuz. Estrugido é refogado, chapéu de chuva é chus. Se trolha é pedreiro, o roeiro é sarjeta. Se tem a frigideira e cabida é cruzeta. Quase crioulo. Já ouvi várias vezes. Tira o tênis do sofá. Lisboeta com letras, tira o para dizer pouco. Diz ao bicho, é muito louca, assim não dá. Tentas para ti, mãe, tem cinco letras. Dizer como é o cúmulo e tu sabes que assim é. Tu dizes teste, eu tampa, eu digo coxa. E tu manca e quando dizes toque, te levo é. Entre ela é fim. Tênis é sapatilha, bica, cimbalina, chicle é pastilha, loqueta, cadeado e capuz, carapuz. Fuja de refogado, chapéu de chuva e chus. Se o olhar é pedreiro, o voleiro é sarjeta. Se tem a frigideira e que a vida é cruzeta. Contigo tão vira tom, contigo são vira som. E depois vão vir a pão. Para mim ouvir, vir a ver, partir Lisboa é com é. Fala bem, é para que tu sejas meiguinha, como eu sou também, no meu jeito a facinha. E quando eu digo bem, a toca diz a pavir, e eu até te falo bem, só é pena não me ouvir. E quando eu digo bem, a toca diz a pavir, e eu até te falo bem, só é pena não me ouvir.

chama. Oh, te ama. Vamos ficar na voz do Vítor Rodrigues e quero agradecer também aqueles que nos apoiam do outro lado. Obrigada pelas palavras e pelas chamadas, que bem faz, claro que sim. Claro, estamos prontos para a próxima. Setembro, não, não é possível. Setembro não dá, dava, que se calhar até dava. Não somos meio doidinhos, porque é assim, só quem tem uma, como diz o francês, aqui há un brin de folie dans sa vie et dans son corps est capable de faire des choses comme ça. On est un peu, oui, on est un peu sonné là-haut des fois pour faire des choses bien, pas des choses folles, des choses bien. Oui, on serait capable. Merci beaucoup, José, pour ton appel. Merci, Madame Torres. Merci, Anita Alves. Muito obrigada também. Merci pour vos appels. Je ne pourrais pas faire d'émission si c'est comme ça. Je vais répondre. Il faut que je trouve un... Oui. Logiquement, je devrais avoir mes petits acolytes ce matin. Mais ils ne pouvaient pas être là. Je comprends très bien aussi. La prochaine fois, on se retrouve tous les trois. Et oui, tout faire, c'est impossible. Mais j'y arriverai. Je vais papoter avec vous. Je vais tout faire en même temps. Bah, je suis une nana. Hein. En tout cas, merci à vous. Merci pour tous ces mots, tous ces beaux mots. Merci de soutenir Radio Arc-en-Ciel. C'est surtout ça. C'est soutenir notre radio, soutenir que notre belle association de radio continue. C'est important qu'elle perdure. C'est important que. Eh ben oui, ça revient. J'arrive. Hop, on fait juste comme ça et ça marche. Oui, c'est important que ça marche. C'est important que l'on continue, nous de notre côté, mais vous aussi. Parce que nous seuls, on n'a rien. Je vous garantis sincèrement. Je garantis que si moi et mes collègues, on est là face à une scène, c'est pas terrible. Hein. On a besoin de vous, hein. N'oubliez pas. On a besoin de vous en tant que... Oui, c'était super agréable d'avoir autant de bénévoles pour nous aider. Une année, on s'est retrouvés à 8, si je ne me trompe pas, pour nettoyer et ranger le parc. C'était très dur. Cette année, il y avait plein de petites mains. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est super agréable de se faire aider parce qu'on est tous des bénévoles. Et ben oui. Et le mardi, quand on reprend le boulot, aïe, comment est-ce que sincèrement, est-ce que mais cette année, c'était plus agréable. Et ben oui, il y avait plein de nouvelles têtes. Et ben oui, pas encore formées. Pas encore, ils savent pas encore tout faire. Et parfois, voilà, on avait l'impression qu'ils brassaient de l'air, mais ils brassaient pas de l'air. Ils apprenaient. Et c'est important d'apprendre. C'est comme dans une entreprise. Et ben oui, la première année, et ben on a un petit peu les mains dans les poches. Et ben la deuxième année, on met les mains à la pâte. Hein, c'est toujours comme ça. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont, qui participent, parce qu'une association, c'est pas que voilà le président et son conseil, c'est toute une équipe, et c'est ça que je voudrais que ça reste et que ça perdure comme ça. Música, e da boa, é para isso que nós estamos aqui? Claro que sim. E vamos já, nem sei onde é que eu estou. Os à toa, Luís Trigacheiro e Buba e Espinho, gosto muito desta música, é para vocês, claro que sim. Já de seguida, claro que sim. Música, vamos continuar. Estava por trás, estava o Vitor Rodrigues. Hoje eu também vou, mas daqui um bocadinho. Ficamos então com os à toa. Tu na tua, música, é já. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha. Sei que em tempos combinamos, tu na tua e eu na minha. Tu na tua e eu na minha, ainda assim faz confusão. Já sei que estás bem sozinha, amor, tu estás, mas eu não. Então atravessa a estrada e vem. Estou na casa em frente. Na nossa rua mora tanta gente, mas é como se não morasse mais ninguém. Está tanto frio lá fora, se vamos para casa à mesma hora, não faz sentido ir cada um para a sua. Não faz. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha. Sei que em tempos combinamos, tu na tua e eu na minha. Tu na tua e eu na minha, ainda assim faz confusão. Já sei que estás bem sozinha, amor, tu estás, mas eu não. Se a tal vizinha dos gatos disser que me viu com outra, não se ouve alguém que fala sem saber da história toda. Razão tem a tua mãe quando diz que a vizinha é louca. Quem muito fala dos outros, poucas vezes lava a boca. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha. Sei que em tempos combinamos, tu na tua e eu na minha. Tu na tua e eu na minha, ainda assim faz confusão. Já sei que estás bem sozinha, amor, tu estás, mas eu não. Noite escura, já é tarde, não vais para casa sozinha.

melhor assim. Vai com Deus, os dois sabemos que será melhor assim. Procura noutro tudo que não viste em mim. O amor acaba, a chama apaga, é o fim. Vai com Deus, vai procurar o amor e o fado nos outros braços. Eu vou esquecer todo o calor dos teus abraços. Acabou a nossa história que eu vou ouvir. Então, de ouvir a voz de Nelson de Freitas com o Anselmo Ralph, diz-me se vens ou não. Vimos de receber uma lindíssima mensagem também de um nosso amiguinho, Cristóvão Malheiro, que vem de sair então num dos, um dos seus últimos trabalhos, tem dois, e vamos passar aqui já, de seguida, é novidade, senhor, está a sair mesmo do forno, está mesmo prontinha para vocês, para então vocês descobrirem como, como é que eu ia dizer, este seu novo trabalho, menina linda, Cristóvão Malheiro, que vem então de nos enviar então o seu último trabalho. Vamos a isto, já, de seguida. Não tiro os olhos dela, quero dançar. que sensação. Oi, oi, oi, oi. Faz um movimento sexy. Oi, oi, oi, oi. Todos te querem mirar. Eu vou sonhando com teu corpo no meu corpo. Menina linda, quero contigo bailar. Que tal com este novo trabalho, Christophe Malheiro, que vem nos enviar? Então um abração para ele também. Obrigada de sempre estar à escuta da nossa rádio e enviar sempre os teus novos trabalhos. Mais um veio logo de seguida também. Claro que sim. Muito obrigada a vocês. Vamos continuar na nossa boa música portuguesa. Vamos a isto. Weekend sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. De primeira, como manda a tradição. Levanta o som que a festa vai começar. Aqui só tem alegria, quero ver as mãos no ar. Levanta o som que a festa vai começar. Aqui só tem alegria, quero ver as mãos no ar. O dia inteiro. Hoje a festa é o dia inteiro, todo mundo apaixonado. Aqui só tem alegria, a dançar bem apertado. Anda para a festa, mulher está a ficar louca. Seja loira ou morena, querem beijar na boca. Anda para a festa, mulher está a ficar louca. Seja loira ou morena, só querem beijar na boca. Ei, ei, ei, ei, ei, vocês aí, hoje te danço com vontade, vamos lá nos divertir. Ei, ei, ei, ei, ei, companheiro, quando há mulher bonita, temos festa o dia inteiro. Mulher bonita, temos festa o dia inteiro. se dançam com vontade, vamos lá nos divertir. Hey, hey, hey, hey, hey, companheiro, quando há mulher bonita, temos festa o dia inteiro. Enquanto dura, é tudo bom. Eu por uns tempos disse estas palavras, até escrevi e ensinava no fim. A maior hora da minha filha e nenhuma me amou, mais que umas horas, dias, noites até chegares a mim. Por isso agora já digo a sorrir. O amor é bom enquanto dura, é tudo bom enquanto dura, mas eu contigo já penso diferente. Como a coisa está, dura para sempre. O amor é bom enquanto dura, é tudo bom enquanto dura, mas eu contigo já penso diferente. Como a coisa está, dura para sempre. Enquanto dura, mas eu contigo já penso diferente. Como a coisa está, dura para sempre. Enquanto dura, é tudo bom. Dura para sempre. O amor é bom, é tudo bom. Enquanto dura. Toda a minha procura, logo senti que eras tu, minha doce loucura. Ao te encontrar, vi cumpridas todas as minhas preces. Eu te darei todo esse amor que tu mereces. Quando te vi, postos de nobre sentimento, logo senti o bate forte no meu coração. Ao te encontrar, fiz a mim o maior juramento. Eu te darei todo o carinho e devoção.

ti. Na vida nada é perfeito. Tudo que nasce tem fim, amor. Guardo todas no meu peito, só para me lembrar de ti. Fez-me pensar que por mais que eu tente não posso evitar a dor. Vou ser um livre amor. Trago rosas no meu peito que tirei do meu jardim. Guardo todas do meu jeito só para me lembrar de ti. A vida nada é perfeito. Tudo que nasce tem fim, amor. Guardo todas do meu peito só para me lembrar de ti. Se tu quiseres azar e te divertir.

cabeça, mas é nessa loucura que me consigo encontrar. Já não.

La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Traz, traz, traz.